Se você construiu uma vida toda, algo que o vento vem levar, construa mesmo assim. Se o sonho é distante e você nunca sabe se ele um dia vai realizar, sonhe mesmo assim. A vida é tão dura e o seu Deus é muito grande, mas nem sempre lhe responde sim pra sua oração. E em meio a este silêncio, não desista, vai orando. Deus tem o melhor pra o teu coração. Tente mesmo assim. Pra se acreditar que as coisas vão um dia melhorar, creia mesmo assim. Você vai amar alguém com toda a força, mas amanhã ele pode te deixar. Ame mesmo assim, ame mesmo assim. Se você marcar uma geração com o seu canto, o passar do tempo esquecerão a sua voz. Então tente lembrar que o mundo não te dará honras, mas Deus não te esqueceu. Não te esquece, não. Cante mesmo assim. Construa o melhor. Sonhe mais que tudo. Não pare de orar. Ande no escuro. Se alguém que amas tanto te abandonar, continue a amanhã ele pode te deixar.